afirmação, o senhor sai daqui. Antes eu vou confiscar o que tiver aqui. Eu quero essa TV, eu quero sonho e sorrir. O que mais você tiver, eu te vou até eu dormir aqui. Tu não me rola não, tu faz um dia aqui. Tenho a tempera de você, tu tem 3 horas pra sair. Eu tô aqui pra te mostrar o dia 3. O dia 3. O dia 3. O dia 3. Eu confisco, esse é o meu trabalho. Eu confisco, eu confisco, eu confisco. Eu sou da lei, seu trouxa, eu confisco. Eu vou pra onde eu devo ir? Mano, mesco, cheiro que ninguém aguenta. Multidão solitário que a cidade alimenta. 10 horas da manhã, calma aí, eu tô com o oficial de justiça. Logo ele avistou. Eu tenho aqui intimação, senhor, sai daqui. Mas esses eu vou confiscar o que tiver aqui. Eu quero essa TV, eu quero só isso aqui. O que mais você tiver, eu te vou até dormir aqui. Tu não me enrola não, tu faz hoje aqui. Tô até com pena de você, tu tem 3 horas pra sair. Confisco, eu confisco, esse é o meu trabalho. Eu confisco, eu confisco, eu confisco. Eu sou da lei, seu trouxa, eu confisco. Pra te mostrar o dia 3. O dia 3. O dia 3. O dia 3. Eu confisco, eu confisco. Esse é o meu trabalho. Eu confisco, eu confisco, eu confisco. Eu sou da lei, seu trouxa, eu confisco. Eu vou pra onde, eu devo ir? Mano, mesco, quero que ninguém aguenta. Multidão solidários que a cidade alimenta. Eu vou pra onde, eu devo ir? Mano, mesco, quero que ninguém aguenta. Da multidão de solitários que a cidade alimenta. Eu tô aqui pra te mostrar o dia 3. O dia 3. O dia 3. O dia 3. Confisco,